Salvador, bom dia, Passareiro 2223. Passareiro 2223, contato radar na decolagem. Turba via saída Arboruno para nível de voo 180, cancelada a restrição de altitude. Cancelada a restrição de altitude, subindo para 180 na Arbor. Azul 4234, estamos indo para Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.45.4234, boa. Rodou 119.8. Controle, Salvador, 119.8, acho que é uma guerra. Controle, é o passageiro 2223. Passareiro 2223, prossiga. Possibilidade de manter a proa 240 para evitar a formação? Passareiro 2223, proa 240 por quantas milhas? Aproximadamente umas 5 milhas. Passareiro 2223, livre de desvios, reporta retornando a rota. Reportarão. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Maquia. Papá Romeu, Oscar Mike Inc. Mantenha condições de usuários, ajuste Salvador no 096. Rono Mil Pés, direto Maraty, reporta livrando a CTR. Condições de usuários, autorizado DCT Maraty, para reportar 20 milhas do Oscar Mike. Dan 4753, estabilizou? Estabilizou, 4753. Dan 4753, chama a torre, frequência 118.95. Chama na torre, Salvador, Dan 4753. Oi, Salvador, Dan 453. Final da 120. Dan 4753, confirmando seu campo. Visual Alfa 120 para 753, 5 milhas da cabeceira 110, baixada para lá. Dan 4753, utilizado pouso pistão 0, vento 140 graus, 0 menos. Pouso autorizado 10, 175. Retornando ao passageiro 2223. Prossiga. Retornando à rota. 2223, ciente. 753. Solo 43, solo ao livrar à direita, 121 décima 1. 2-1-1, pista 0. Salvador, bom dia, agora no 759, pode esperar da pista 0, pronto. No 759, autorizado ali, ainda colar pista no 0, vento 150 graus, 109. Estado ali, ainda colar, estou no 759. Salvador, agora no 759, nós solicitamos um retorno para o ponto de espera da pista 0, para poder falar agora, né? Agora no 759, entendi que solicitar retorno ao ponto de espera. Afirmo. Confirmando 2 minutos, mantendo posição, é isso? Aproximadamente. Gente, mantenha a presente posição, reporte totalmente pronto. Acho que pode ultrapassar esses 2 minutos. Ah, sim, senhor. O passageiro, infelizmente, está no toalete, sentindo um pouco mal. A gente não tem chamado de tempo lá, não. Gente, vai um pouco à frente e aguarda para ingressar na Charlie. Aguarda a aeronave da Azul liberar a Alfa e ingressa na Charlie, que é no 759. 759. Azul 273, autorizado táxi via Bravo. Reporta alinhado e pronto, pista no zero. Atenta ao gol. Agora pronto. Para a Azul mantém posição do 783, do 273, mantém o ponto de espera. Espera. Agora 759, autorizado a decolar, pista no 0, vento 160 graus, 109. Iniciando a decolagem, vamos 759. Obrigado, Azul, bom voo aí. Opa, falou, bom voo aqui também. Azul 273, autorizado, né? Mantém pista no 0. No 759, decolado de 48, controle Salvador 1, Mauro 398, agora no 759. Azul 4981, não aciona a identificação. Dessa via chegada bomba para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, frequência livre. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 759, decola na Saviona. Voo no 759, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para o nível 360. Cabeça, avião número 3000, autoriza a proa da Emotiva da presente para gol no 759. Gol no 759, autorizado proa de Leda. Quando Leda, gol no 759. Netuno 50 graus, 109. Azul 273, decolado ao 50, controle 19, décima 8. 19, 8, obrigado, seu bom trabalho. Controle Salvador, Azul 2783, decolado, se escuta. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída Árvore 1 para o nível de voo no 60, cancelada a restrição de altitude. Voo no 60 via, cancelada a restrição de altitude, Azul 2783, obrigado. Salvador, Azul 2783. Prossiga. Utilizaria a proa 240 para livrar de informações aqui. Proa 240, autorizada por quantas milhas? 40 milhas. Mas o 2783 tem condições de efetuar o desvio pela direita? Negativo, tá pior. Certo. Salvador, azul 2783, não vai ser necessário mais as 40 milhas aqui, já livrou um pouco a formação aqui, autorizaria da presente ao pó. Azul 2783, ainda negativo, aguarde coordenação com o centro Recife, inicialmente mantenha para odiar, você em condições? Afirmo. Uno 759, chama o centro Recife, frequência 1228-8, alterna 1260. Centro Recife 288-1260, igual Uno 759. Passaredo 2223, chama centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, bom dia. Azul 2783, negativo pro Adioplo, centro Recife solicita que mantenha a saída. Ciente, vai manter a saída, o azul 2783. Azul 4981, desça para 2.000 pés, ajustando a zero no meio, autorizado em LS X-Ray, pista no zero, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.0 no meio, autorizado em LS X-Ray da pista 1.0, reporte estabilizado, azul 4981. Chanel 6312, aciona a identificação, dessa via chegada do MED 1 para o nível 050. Mantenha o perfil da chegada. Estabilizou, Azul 4981. Azul 4981, chama a torre, frequência 118.95. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, Azul 4981, final do ILS. Fique aí. Bom dia, Azul 4981, continue a aproximação, pistão 0, vento no 40 graus, 109. Já tem a pista vista? Pista vista. Pouso autorizado, pistão 0, azul 4981. Autorizado postar, pistão 0, azul 4981. Questionário 6312, desça para 2.000 pés, ajustando 0 no 6, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sul 4981, solo 06, pegar pista direita e chame solo, frequência 1219, confirmado 1211, corrige para 1211, o azul 4981. Sim, então ligando direita, controle 211, azul 4981, por favor. Sim. 1228, alterna 1260. 288, obrigado, bom trabalho. 3112, complete procedimento, chame torre 118 decimal 95. 2 Salvador, bom dia, o Xanai 6312, estabilizado, ILS, X-Ray 10. 6312, bom dia. Vento no aeródromo, UNO 50 graus, UNO 09. Pouso autorizado, pistão 0, Ocean Air 6312. Livre pouso 10, Ocean Air 6312. Azul Golf, pronto para o táxi? Livre, reporte na interseção Papá. Chame 6312, solo 05, libere pista direita, chame solo em 1211. Tijuana 3304, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a BOMF, desça via para 4000 pés, estou tímido no 096. Mike Yankee, prossiga para Salvador. Alto Mike Yankee, na retorno de 9, Papa Mike. Está com o direito de informação, pelo 207, Adel 243. A 02, o Flamengo, o medido da autonomia, estimado Salvador, ao Juno 129. Autorizado o ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, Lima Zulu Golf. Uniforme de Elsa Eco Golf, prossiga para Salvador. Quente de Elsa Eco Golf, com referências visuais. Prossiga direto Feira de Santana, mantém escuta do controle de Salvador para sequência de informação e alerta. Ajustou o time em Salvador no 096. Não há tráfego nesse setor que a gente conhece. O senhor possui equipamento número 2? Isso para 500 pés, informe visual com aeródromo, vai ficar Mike Yankee. Isso para 500 pés, informe visual com aeródromo, Lima Zulu Golf, decolagem autorizada, pista no 7, o vento 170 graus no 09, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf. Decolou aos 23. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.80 Lima Zulu Golf. Obrigado, Rafael, Lima Zulu. Lima Zulu Golf, contato radar, saída Coral 1. Saída Coral 1, bravo, Lima Zulu Golf. Desvio à direita, Lima Zulu Golf, passando desvio aqui, a gente vai para a proa 26 agora. Autorizado, Lima Zulu Golf, vamos no tráfego, posição de 2 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo 500 pés, a aeronave é um Serra 76, helicóptero. Tá certo, Lima Zulu Golf agora, proa aqui a 2, 8, 5, Lima Zulu Golf. Gente, Lima Zulu Golf. O Golf é presente autorizado voar direto Serra Índia, Romeu Índia. De volta agora a Curitiba, Serra Índia, Romeu Índia. Obrigado, Lima Zulu Golf. Oscar Mike Yankee, visual com aeródromo? Afirmativo, senhor, tá visual. Chame Torre, 118, decimal 95, Bambuso, Oscar Mike Yankee. 118, decimal 95, a Torre, obrigado. Oscar Mike Yankee. Bravo Serra Serra, bom dia, sua identificação da presente voo IBOMED para a chegada desse inicialmente para o nível 050. Pela direita, perna do vento pela direita, reporte girando base, o vento no 50 graus, 612 nós, Oscar Mike Yankee, confirmando, 150 graus, 109. Perna do vento pela direita, ele vai chamar girando base, o trem baixou acertado, Oscar Mike Yankee. Pena. Pro de Salvador, o Bravo Serra Serra, informe a 7 mil em Salvador. Destino Salvador, Bravo Serra Serra. Torre, um azul 2796, próximo voto para pronto. Azul 2796, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus, 109. Pistão autorizado a alinhar e decolar, o 2796, zero. Oscar Salvador, o Oscar Mike Yankee realizando o cruzamento do eixo da 1-0. 7 Mike Yankee, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 160 graus, 10 nós, Oscar Mike Yankee. Pouso autorizado no 7, Oscar Mike Yankee. O 2796, decolou os 3-0, chama agora o controle em 1-9, decimal 8-0. 1-9-8, bom trabalho. Comente. November, Vitor, oceano identificação, autorizado chegada a Bomed 1, desça via para o nível 050. Estou time, estou no 0-9-6. Controle Salvador, boa, azul 2796. Azul 2796, contato radar decolar, suba via para o nível 170. Conde, saída. Via 170, o 2790, tem referência autorizada? Conde, está presente? Autorizado, vou direto Conde. Ivan na procura de Conde, azul 2790. Na 3304, após espelho, dessa via para 2000 pés, estou tímido no 0-6, informe no localizador. Na 3304. Após espelho 2016, descendo para 2000, reportará estabilizado na 3304. Informe o tráfego, posição de 12 horas, ou 9 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, aeronave é um Romeu 44. Está ciente do tráfego azul 2796. Confirma o vento 140 graus com 109. Nada. Oi, oh. Na proa da rotatória, bravo Serra Serra. Localizando a visual na pista, 3304. Então 3304, complete a aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, bom pouso. 295, bom trabalho. Volta, espera pronto. Bono 095, bom dia. Autorizado alinhar e decolar da pista no zero. Vento 1, 50 graus com 08 nós. Gol no 095. Livre alinhar e decolar pista 10, gol 10095. Pessoal, mandou bom dia, 3304, ação estabilizada ele é, pistão no zero. 3304, bom dia. Sete do tráfego, continue aproximação, pistão no zero, 150 graus, 089. TAM 3304. 3304, a gente continua aproximação, aguardando a autorização de posto. Uno 095, decolou os 36, chame agora o controle Salvador em 119, decimal 8. Controle Salvador 198, bom dia, gol 1095. Bom dia. TAM 3304, vento 160 graus, 109, pouso autorizado, pista no zero, TAM 3304. De pouso, pista no zero, TAM 3304. 5.710. 0095, contato radar, suba via para nível 360, saída Arbo 1. Arbo 1, subindo via 360, gol no 095. Serra, aguarde o mestre de comunicações.